Então, estamos aqui começando o desfile da 68ª edição dos Jogos Famintos. Exatamente, Reinaldo, em um gesto solene de perdão por sua transmissão de programas ruins na TV aberta, cada emissora de TV deve enviar um par de apresentadores de 90 a 200 quilos para o abate, Reinaldo. É isso mesmo, Magal. E agora vamos aos participantes. É isso aí! Representando a Rede Globo de televisão, temos uma dupla da pesada, meu! Uma dupla de peso, brincadeira, bicho, essas feras sagradas aí! Faustão exibindo o seu relógio e a calça no umbigo, mano! Que porra é essa? Ô, louco, meu, brincadeira! E a sua dupla, Jô Soares, que veio tocando bongô pra procurar uns patrocinadores musicais. Esse cara é uma onda! Beijo do gordo! Uou! Na Band! Então agora na Band temos aí um tom afeminado, um rosa choque, Léo Lobo e também o seu amigo que veio a bordo do helicóptero Águia Dourado da Atena. Então eu quero as imagens, meu. Manda as imagens, Abilton. Eu quero as imagens ali no Águia. Manda as imagens, logo as imagens. Logo atrás podemos ver ali, ó. Olha ali. O avô senhor. Estou vendo. Rezando para a Universal, o carro da Record, que esse ano veio bem fraco, hein, Reinaldo? Foi mesmo, olha aí, veio com suas... bem fraco. Veio com suas meias laranjas, nós temos o João Gordo, que não consegue mais xingar, e o Gugu Liberato, que já tá se assanhando com o Leão Lobo. Olha, eita, isso. Que a coisa vai ficar feia. Essa é a 60ª edição dos Jogos Famintos. E agora vamos para a próxima, o SBT. Olá! O que é isso, Magal? É o ratinho. O que é que ele tá segurando ali? O que é? Ele tá erguendo a mão? O que é isso? Eu acho que é um... Peraí, eu falei voz de velho agora. É, exatamente, Reinaldo. Eu acho que é um exame de DNA, rapaz. E olha ali, ele não é o pai. Não é o pai. Eita, não é o pai. Parabéns, meu filho. Parabéns. Então, tirando o seu banquinho e saindo de mansinho, Raul Gil já se apresentou em outras emissoras. Vamos aplaudir os Jogos Vorazes desse ano, Magal. Pra quem você tira o chapéu desses participantes? Eu prefiro me abster dessa briga depois desse desfile espetacular. Tá cagando, Magal. Que comecem os Jogos Famintos. Pelos poderes do sofá! Poderia passar! Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. E eu estou aqui com meu amigo de sempre, Reinaldo Siqueira. Ah, e também com ele, o Saci Pererê das internets. LP Magal, que sabe que Battle Royale é muito melhor que Jogos Vorazes. Ah não, Magal. Negocie com isso, Gabriel. E também com o nosso amigo, o afeminado da galera. Aqui é o Wolf que tá falando. E que a sorte esteja sempre com vocês, segundo o presidente. Reinaldo, qual o tema de hoje? Meu Deus, hoje eu voltei do meu distrito pra dizer que hoje eu tenho meus Jogos Vorazes. Você conseguiu fugir pela Floresta Amazônica, Reinaldo? Exatamente, eu peguei um arco e flecha e uma lightsaber. E a gente tá no futuro. Correto. Então é isso. Vamos falar hoje sobre Jogos Vorazes. Essa nova hype, esse novo modo. Vamos que o mundo tá acabando! Isso mesmo! Antes de começar o programa, eu queria falar que a... Como é o nome da garota, da protagonista? Katniss Everdeen. Isso. Antes de começar o programa, eu queria falar que a Katniss é a rainha da camuflagem nos Jogos Vorazes. Por quê, cara? Porque ela é a mística, né, velho? Ela é a mística, né? É verdade, cara. Ela não entendi. Ela, a atriz que faz a Katniss é a mística do X-Men First Class. First. Ah, verdade! A gente tava falando do X-Men do 2, o 1. Eu falei, não, tá louco? Não, ela é azul, né? Ela é azul. Ela, com cabelo loiro, mudou muito, né? Ela tá muito mais gatinha, com cabelo castanho ali, como ela aparece nos Jogos Vorazes, do que como mística. No... Não, discordo completamente. Eu acho que ela de cabelo loiro é muito mais bonita do que ela como, como que é. Eu não gosto. Ela é loira, geralmente? Eu não gosto de mulher doida, cara. A maioria dos nossos ouvintes já deve saber que o Jogos Vorazes foi inspirado em uma obra literária, correto? Correto. Essa obra, ela teve uma certa repercussão antes de ser adaptada para o cinema. Afinal de contas, se não tivesse essa repercussão, ela não existiria. E eu não tenho certeza se foi bem adaptado ou não, afinal de contas, eu não li, olha aí. Mas a gente trouxe nosso amigão aqui, o Wolf, para falar sobre isso. Wolf, você sabe qual o nome da escritora do livro Jogos Vorazes? Sei, Suzanne Collins é o nome da escritora. O livro ele foi publicado em 2008, essa Suzanne, né? Ela já trabalhava na Nickelodeon. Olha aí, que bizarro, uhum. Cara. Que bizarro. Fazendo o que lá? Ah, cara, eu não sei. Roteirizando o Bob Esponja. Sei lá, roteirista do Bob Esponja. Sei lá, quer que eu... E teve um feedback positivíssimo do público. Ela atingiu aí esse público de 17 anos, 16 anos pra lá. Porque, afinal de contas, é uma trama muito forte mesmo. Acho que não foi bem explorado isso no filme. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E isso é... Existe esse gênero de... Assim como nos Estados Unidos, o gênero de fantasia, a exemplo do Game of Thrones, é tipo de fantasia política, assim. É bem popular. Também é popular esse gênero de ficção para jovens, adolescentes, 12, 17 anos, né? Tem vários livros desse tipo. Tipo, sei lá, tipo Eragon. Eragon é para criança, né, cara? Cara, eu odeio Eragon. Eragon é muito louco, mano. Tá ligado aquela cena da rocha do Indiana Jones? Eragon é uma bola de cocô daquele tamanho. Ah, mano, Eragon é muito louco. No meu caso, o programa é sobre Jogos Vorazes. Wolf, me diga, você tem alguma coisa a acrescentar sobre alguma informação, alguma coisa que você não viu sendo representado no filme em relação ao livro? Só uma coisa não, cara. Várias. Tipo, pra começar. Uhum. Por partes. No começo. Aquele broche dela, uhum, ela ganha de uma amiga da escola. Ela não acha num brechó. O quê? Eles têm escola? É, também tem. Tem uma escola. Eles têm uma escola. Uhum. Pra que lugar melhor pra ganhar uma pessoa do que uma escola, né, cara? Cara, pra que escola naquele lugar de merda? É, você vive num mundo apocalíptico fudido. Ué, pra que escola no Brasil, então? É igualzinho o Brasil. Mas peraí, então, eu acho que a escola deve ser temática. Porque, por exemplo, tem o Distrito dos Mineiros, a escola deve ser mineira, né? As melhores maneiras de coletar carvão e... Cuidado. Como afiar a sua picareta, essas coisas assim. Não deve ser uma escola, deve ser um lugar tipo pra fazer meio que lavagem cerebral, né, cara? Porque o governo não quer que a pessoa seja inteligente pra fazer um protesto. Não, de boa. Então, é que eles são na escola, eles estudam lá. Então, os Jogos Vorazes, ele tem uma ideia assim, bem. A ideia política dele é bacana, o que acontece? Mostra que se a população não está satisfeita com a política do país, ela pode se revoltar sim e mudar a política, fazer com que ela fique favorecida para todos. É o que passa nos outros segundos dois livros, no segundo e no terceiro. E que, na minha opinião, é muito mal passado no filme. Muito, muito mal passado no filme. Quantos livros tem essa saga aí, Lô? Você que leu tudo? São três livros. Você leu todos os três livros? Jogos, não li todos, eu li o primeiro. Só o primeiro. Os outros dois segundos eu sei boa parte do que acontece. Pediu spoiler, né? Não quero ler esse negócio. Exato. Né? E você sabe dizer se, por exemplo, o primeiro filme tá seguindo o primeiro livro, o segundo filme, o segundo livro, ou eles fizeram... Tá. Porque o que acontece? O primeiro livro, o próprio nome diz, Jogos Vorazes. Então ele só vai repassar o que acontece dentro dos jogos, entendeu? Vai passar o que é e o que acontece. O que acontece depois e fora vão ser explicados nos outros dois livros. Entendeu? Então o filme foi, assim, em seguir o tema da história foi bem fiel, eu diria. Mas pelo fato do livro ser um primeira pessoa, como se fosse a visão da menina, ela que escrevendo o livro, então ficou assim, eles tiveram que meio que dividir. Sabe o que eu acho muito errado no aspecto de divulgação do livro barra filme é o pessoal aqui no Brasil comparar ele a Harry Potter e a Crepúsculo, cara. Eu acho que... Não, eu não vou nem falar mal de Crepúsculo, nem nada assim. Eu só falo o seguinte, foi desleal, porque ele não tem aquele aspecto mágico, ele não vai te mostrar um universo super, sabe, trabalhado. Não, mas calma aí, é um novo universo, um novo mundo. Novo mundo, mas é um novo mundo menos, como poderia dizer... Cara, eu para de falar que você percebeu agora que você falou merda, eu concordo que você falou merda, você não falou merda, mas você não tem embasamento nenhum. Não, tá usando os argumentos errados, cara. Não, mas você não tá entendendo. Eu acho o seguinte, que ele não tem aquela magia que por mais que o Crepúsculo, na minha opinião, ele falhe, é só que ele vai te apresentar o universo dos vampiros que existem e que estão paralelos ao nosso mundo. O Harry Potter, você vai entrar naquela escola que vai ter... Até porque o Harry Potter é uma fantasia e os Jogos Vorazes tá mais pra uma ficção científica, né? Uhum. São gêneros diferentes. Então não tem como apresentar a magia. Então não compare. Eu achei muito errado isso. Não, você que tá errado, cara. Porque assim, quando ele disse que é o próximo... Eu achei. Sim, eu sei. Eu só tô sendo contraponto, mas tudo bem. Por exemplo, o que é que o Harry Potter ele passa? Qual a mensagem do Harry Potter? É a amizade, certo? Você tá lá, amiguinho. Mas só que eu não vou... A mensagem que o Harry Potter ele passa é a mensagem de amizade... De morte até e tal. O que é que o Crepúsculo ele passa? Pô, não sei. O que é que o Jogos Vorazes ele passa? Passa o negócio da coragem, da confiança e tal. É isso que na minha opinião... Cara, não, porque senão você iria iniciar qualquer filme e falar... Depois... Aí a Pixar vai lançar um filme, aí vou falar... Depois de Harry Potter. Depois de Senhor dos Anéis. Não, mas agora, aí acontece, sabe por que ele fez isso? Porque é uma literatura adolescente, cara. Então ele queria fazer o marketing dele. Deixa Eu acho que a comparação foi no âmbito de ser uma saga. Entendeu? Exato, eu também acho válido. Eu acho que vai decepcionar muita gente, o cara vai entrar no cinema procurando uma coisa e vai achar outra completamente diferente. E também, eu acho que no livro também. Eu não acho também isso, não. Mas eu não acho que é o mesmo público, eu acho que ele é mais adulto do que os dois. Eu acho que o pessoal que vai vindo do Crepúsculo vai se decepcionar, não tanto quanto o pessoal que vai vindo do Harry Potter. O pessoal que vai vindo do Crepúsculo vai gostar porque tem a parte do romancezinho lá e tal. Mas o pessoal que vem do Harry Potter, na minha opinião, vai se decepcionar muito, vai sair do cinema falando mal. Eu acho que são públicos diferentes. Crepúsculo é menina, Harry Potter é crianças e Jogos Vorazes é a galerinha um pouquinho mais velha, que já sabe que as pessoas morrem, sangram e que às vezes dá merda, sabe? Também não acho que Harry Potter seja pra criança. Pelo menos não os últimos filmes. Caralho, é pra adulto, né? É pra... É aquela saga que cresceu com a geração, cara. O primeiro filme é pra criança, o último filme não é pra criança. É mais ou menos. Mas é pra uma pessoa de 15 anos. Sim, mas né? Uma pessoa de 15 anos... O Jogo Vorazes não é pra uma pessoa de 15 anos, porque você precisa fazer uma análise social, cara. Pra uma pessoa de, no mínimo, ali, 17 anos. Calma, mas aí entra nas camadas. Porque Jogos Vorazes, você pode analisar... A criança analisa de um jeito, o adolescente de outro. Um cara literado já vai ver outras referências. Certo, mas por fim, essa obra que teve toda essa repercussão que a gente está falando aqui, ela conseguiu ser adaptada para o cinema e ela foi lançada neste ano. Olha aí, há pouco tempo foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. Não foi no resto do mundo, não sei porquê, mas ganhou 7.9 no IMDb e nós vamos destrinchar esse universo para vocês, nossos ouvintes. E vamos deixar Battle Royale também, que é muito melhor, tá bom? O filme, ele vai contar a história de um mundo, certo? Mas com foco em um reality show que acontece nesse mundo. É, que são os Jogos Vorazes, pelo menos o primeiro filme ele trata assim. Ô, Reinaldo, o que são os Jogos Vorazes? Jogos Vorazes é o Big Brother do futuro, olha aí. O governo quer controlar as massas. Por que não botar pessoas numa floresta, na sala do perigo, né? Por que não botar pessoas na sala do perigo e fazer elas se matarem? Caralho, Reinaldo tá loucaço, tá falando nada com nada. Big Brother, X-Men e porra, Reinaldo. Ah, vocês vão entender, meus caros ouvintes, vocês vão entender. Wolf é o cara mais... Caraca, tá bom. Tá, vai aí, Wolf, explica essa porra aí. Não, tá. posso me explicar. São Jogos Vorazes, cara. Sim, que eu falei, cara. É um reality show da morte do futuro, cara. Não, é um Big Brother UFC, tá ligado? Só que com morte, se você só ganha se você matar. Vocês me é o Battle Royale. Pelo amor de Deus. É o seguinte: os Jogos Vorazes foram um jogo. Foi um jogo criado, um reality show criado pelo governo, no qual ele seleciona jovens de algumas regiões que existem no universo do filme e livro. É, que são, se eu não me engano, 12 regiões, ou 12, pelo menos, 12 distritos. E ele seleciona dois jovens, uma garota e um garoto, de cada região, e com idades variantes de 12 a 18 anos, ou 17 anos. E eles são levados para uma arena na qual eles são obrigados a se matar. E que é a sala do perigo, porque, detalhe, é tipo uma ilha, né? Só que essa ilha é como se você olha assim. Tem uma determinada parte que você olha e você vê que é uma parada virtual. Então, por isso que eu disse que é a sala do perigo. Porque é tudo virtual, e não é uma realidade, não é uma ilha de verdade. É, essa ilha, a cada jogo que acontece, vai mudando a área. Por exemplo, teve jogos anteriores que foi no lixão, teve jogos anteriores que foi na neve, no deserto, teve também na floresta, como foi o último que aconteceu. Uhum. Então é um cenário que é mutável, né? Como se fosse uma parada meio mecânica, mas... Cara, é a sala do perigo, velho. Por que vocês não querem a minha? Sim, porque tem gente que não sabe o que é a sala do perigo. Então, a sala do perigo é a sala do X-Men, onde é uma sala virtual, onde o ambiente é gerado. É isso. Sabe o que eu queria ver? O ambiente dos Jogos Vorazes é gerado virtualmente. Eu queria ver o Jogos Vorazes do lixão, velho. Porque ia ser bacana, filho, né? O de gari ia dar muito bem, velho. Filho de gari... Gary não anda no lixão, cara. Não, mano. É, mas aí você fica assim pensando, você fica se perguntando, por que que o governo ia querer pegar ao todo, são dois jovens de cada distrito, 12 distritos, 24 jovens, enfiá-los em uma sala e mostrar eles se matando pra todo o país, cara. O que motivou isso? Como o nosso universo, que na verdade... Os Jogos Vorazes tratam de um universo futuro ao nosso, né? Como se fosse uma ficção científica. Por que que nosso mundo se tornou aquilo, né? E aí eu pergunto pra você, Magal. Por que que o governo decidiu criar os Jogos Vorazes? Qual foi a motivação? Então, segundo o universo de Jogos Vorazes, existiu uma guerra entre várias pequenas províncias, vários pequenos distritos, e que guerra pelo não sei o quê. Não se explica isso bem no filme, né? Eles falam, ou passam um videotape de um minuto e falam, Jogos Vorazes, entendeu? Mas a explicação é, houve uma guerra entre várias regiões do país, e a região que ganhou se promoveu capital, e subjugou as outras 12 regiões como distritos. Esses distritos... Cada um teria uma função que proveria a capital. Então existe o distrito de faz energia, o outro que pega minérios e blá blá blá e etc. Anualmente, com lembrança dessa guerra, a capital decidiu que ia recolher dois jovens de cada distrito, um garoto e uma garota de 12 a 17 anos, chamados tributos, para concorrer numa espécie de jogo chamado Jogos Vorazes, onde um teria que matar o outro e só um poderia sobreviver a este Big Brother, como já falaram aí, do capeta. Ah, tá. Mas aí, é o seguinte, só quero colocar um adendo. Eles não fazem isso pra lembrar dessa guerra. A capital faz isso pra mostrar pra todos os outros 12 distritos o poder que ela tem e mostrar pra eles que eles... Eu ia entrar nesse âmbito, mas dos outros, né? Das outras visões do Battle Royale, né? Do Battle Royale. Não é só... Pô, do Battle Royale, ó. Ah, meu Deus. Dos Jogos Vorazes. É porque eu acho que a desculpa oficial do governo, inclusive até no videotapezinho do filme. É pra lembrar e pra... Mas cara, tem vários que vocês falaram se resume ao que eu falei. Que é um sala jogo que acontece na Sala do Perigo pra controlar as massas. Ah, tá bom. É, foi isso que eu falei, cara. É, eu sei, cara, mas só que você não explicou, cacete. Mas tudo que vocês falaram agora poderia ser resumido numa frase minha. Mas ninguém entendeu nada, Reinaldo. Bom, então, como o Wolf falou, eu acho que um dos principais motivos dos Jogos Vorazes é da capital, que é a província mais forte, se impor, exatamente, obrigado Yuri, nossa amiga aqui do dicionário, se impor contra os outros 12 distritos com mais fortes, entendeu? É o modo dela subjugar pelo medo os outros 12 distritos, é uma da visão das coisas, como, por exemplo, subjugação de, o Battle Royale é uma subjugação física, os Estados Unidos, por exemplo, faz uma subjugação cultural, porque ele impõe a cultura dele mais forte para nós, que somos mais fracos. A gente acaba captando isso, entende? É um modo de ver a coisa, por exemplo. Então, foi aniquilado, foi tipo bazar, um nego só contra 300. Mentira, mas tipo assim, eles destruíram tudo. Uhum. Aí aconteceu, pra não acontecer isso de novo, de um distrito se rebelar, eles criaram os Jogos Vorazes. E aí a capital gosta de mostrar o poder que ela tem, que ela consegue fazer com dinheiro, e matar todas as crianças das famílias. Olha que legal. Então, é uma espécie de controle. Eu acho que é uma espécie de controle pelo medo também, né? Tipo, a população fica temerosa de perder os seus jovens no Battle Royale. Nos Jogos Vorazes, ele fica, não vamos nos insurgir, porque a capital tem tanto poder, ela pode pegar nossos filhos a qualquer momento e mandar. É porque é o seguinte, se você é muito pobre, porque as províncias, o pessoal que mora é miserável, você pode pegar tipo um empréstimo de comida com a galerinha da... Você pode pegar um empréstimo com eles, mas como compensação, você vai ter mais chances de ser selecionado aos Jogos Vorazes. Você vai pôr o seu nome mais vezes na urna de seleção, entende? E vocês perceberam que isso é meio de um controle de população? Porque quanto mais pobre, mais chances você vai pedir comida, mais vezes você vai colocar seu nome na urna e mais chances você tem de ir pros Jogos Vorazes morrer lá, entendeu? Isso serve muito mais para uma analogia do que em questão prática para aquele universo, entendeu? Eu acho que foi uma tentativa dela analogar com as pessoas que têm dificuldades financeiras e começam a se sujeitar ao sistema mais cedo, entendeu? Tem mais chance de se corromper no sistema. Caraca. Porque elas precisam se alimentar, entendeu? Depois o subjetivo é o Rodrigo. mas pra mim o Jogos Vorazes é uma grande crítica social, cara. Uma guerra muito, muito. O Reinaldo, aproveitando essa vibe aqui, cara, o que é que você entendeu? O que é que você acha que o que o governo quer, cara? Pegando 24 jovens e colocando eles pra se matar na televisão, velho. Cara, eu acho o seguinte: depois que teve lá a guerra. Pegando o histórico social do mundo, a gente vê que sempre tá todo mundo crescendo, e aí um quer mais que o outro, termina tendo guerra por causa de território, blá blá blá, começa tudo de novo, vai ter outra guerra, sempre vai ter isso. Quando um país, digamos assim, se sobressai, ele vai dominar os outros. Isso é, porra, se você tivesse um país maior do que os outros, você ia dominar os outros países, cara. Então, o que é que aconteceu? O governo, o governo, no caso, quando eu digo governo, eu digo... O que tá sobressaído, exato. Ele arranjou uma forma de controlar os outros países. Ele já ganhou a guerra, acabou ali. Ele tá por cima da carne seca, sacou? E aí ele pegou para controlar a massa, né, que são, no caso, os outros 12 distritos, ele sempre, anualmente, vai lá... É anualmente? Uhum. Ele anualmente vai lá e faz aquela seleção, bota nego pra se matar lá, pra mostrar quem tá no comando, quem tá no poder. Tanto que, no filme, não sei se no livro é retratado assim, ele... Eu achei que aquela hora lá da que mostra onde o pessoal vive e tal, eu achei que fez uma analogia muito grande aos campos de concentração nazistas, cara. Exatamente, exatamente. Muito bem apontado. Uhum. Mas eu vi de um outro aspecto, cara. Pensa comigo. A pessoa vai ver o filho dela na televisão, ou vai ver o vizinho dela na televisão. Sim. E ela é aquela pessoa tá ali representando o distrito dela, tudo bem? Uhum. Tudo bem. Um é forçado a matar o outro, sendo que todos esses distritos, durante a guerra, eram unidos, entendeu? Eles se uniram contra a capital. Sim. Então, eles mostram, eles começam a incentivar uma certa desunião entre os próprios distritos, porque você vai culpar, por exemplo, se o menino do distrito 1 matar o menino do distrito 13, ou 13 nem existe, o menino do distrito 11, o pessoal do distrito 11 vai falar, olha aí, o cara do 1... Ele é um sacana, ele matou o cara do... Sim, mas isso é uma forma de controlar as massas. Por quê? Porque um vai se revoltar contra o outro e ninguém vai se juntar pra bater no que tá mais forte. Exato. Cara. Eu acho que é muito mais uma forma de pregar a desunião entre a população. E ainda existe uma outra situação. Porque mesmo que você... Que, por exemplo, duas pessoas, um casal do Distrito 11 consegue ganhar o jogo. Só ficam os dois. Um é forçado a dar um kill no outro. Entendeu? Uhum. E aí isso daí gera desunião entre o próprio distrito, entendeu? Exato. Eu acho que o principal foco do governo em iniciar esses jogos é pregar a desunião entre os distritos para evitar assim, uma rebelião. Sabe onde eu enxergo isso? Estados Unidos atuando no Oriente Médio. É totalmente isso. Pregar a desunião. Por exemplo... Recentemente teve aquela questão da votação lá no Conselho de Segurança da ONU do Estado Palestino, promoveu o Estado Palestino. E os Estados Unidos negou, deu voto não, que não quer promover a formação do Estado Palestino, que está no papel desde 1940 e pouco, que é para ser formado. Eu vejo isso como uma posição da América de continuar mantendo os conflitos no Oriente Médio, porque se fosse formado o Estado Palestino, com certeza os conflitos iam diminuir. Mas essa decisão faz continuar os conflitos no Oriente Médio e continuando conflitos lá, a máquina de guerra americana vai continuar rodando e vai continuar fornecendo lucros aí, entendeu? Eles estão promovendo a discórdia entre os povos para eles não se unirem e não darem prejuízos econômicos aos Estados Unidos. Claro que provavelmente isso não é a prejuízo econômico, não é a visão da capital. Da capital, né? A capital quer um lucro. Eles não querem só a união para eles não se rebelarem novamente contra eles. Uhum. Agora, essa trama, a gente há de convir que não é uma trama completamente original, né? Muito pelo contrário. Existem acusações fortíssimas de plágio. Confere, Magal, meu querido amigo Fase Nipone. Sério, caralho, que mulher fada, né? Não, eu tava assistindo TV, tava vendo um reality show, Guerra do Iraque, porra nenhuma. Tava assistindo Battle Royale, cara. Tava vendo mangá e teve a ideia de fazer essa merda. É que existe um mangá, livro e filme chamado Battle Royale, que é uma produção japonesa, certo? E ele é basicamente isso, jovens em uma ilha que são forçados a se matar. Só que em vez de serem distritos contra os outros, é uma escola contra outra, né? Não, é todo mundo da própria escola, cara. Ah, todo mundo da mesma sala. Eu acho que... Ah, é tipo um deathmatch da escola. Exato, eu acho que Tartaruga Ninja sobrar aí. Agora, Battle Royale, velho, não tem comparação. Ah, muito melhor que o Battle Royale, sério. Não tem. Foi mal, mas é melhor. Não, cara. O Wolf, você chegou a ver Battle Royale? Não, nunca cheguei a ver, cara. Cara, eu vou dizer pra você, eu gostei muito dos Jogos Vorazes. Acho que vale muito a pena você ver. Agora, o Battle Royale é uma bosta, cara. Meu Deus. Tal. Vamos poupar. Eu assisti e o Gabriel assistiu a metade, mas como ele é preconceituoso, ele não viu todo. Ah, tá vendo você usando argumentos de anime? Beleza, mas a gente não tá discutindo. Aqui no. Eu acho que o Battle Royale perde em dois pontos pro Jogos Horários, que é a produção, que a produção dos Jogos Horários é muito melhor do que a do. E a atuação, porque a escola japonesa de atuação é uma desgraça, confesso. Dá vontade de vomitar, velho. É muito ruim. E sabe o que é o pior? Eu tava assistindo o filme e ficava incomodado com isso. Quando eles iam morrer, não sei se você viu isso, Gabriel, ele simplesmente virava a cabeça pro lado. Ah, morri. Tá, ah, era tipo aquele teatrinho que você faz na petização, né? É sério. Que... Sabe, ah, sabe morri, aí cai no chão. Sabe aquele... Que isso, velho? Sabe aquele filme que a gente fez? Eu morria melhor naquele filme do que o japonês na, no, no... Caralho. Olha, você é comentando desse filme, você tá querendo mostrar, cara. Olha aí. Não. É muito estranho, velho. Os caras tão conversando... Oh, que merda, morri, virou a cabeça pro lado e morreu. É isso, velho. O japonês não tem problema com a atuação, velho. É um povo muito travado, né, cara? Eu vou agora, aqui. Em comparação, o Battle Royale ganha pra mim em história. O roteiro é muito melhor. E, na minha opinião, em direção. Eu achei a direção do Battle Royale muito boa. Cara, a direção do Jogos Vorazes é uma bosta, cara. Eu vou até falar disso mais tarde. É, concordo. Falando aí do... Não, mas isso daí não pode entrar em mérito de falando de aí dos jogos do Battle Royale, ouvi dizer, não assisti o filme, mas escutando, né, outros podcasts aí, que tá a vibe de podcast sobre Jogos Horários, né? Que o... Meu Deus, eu tô até preocupado, mas nosso com certeza vai ser melhor. Bora. A profundidade que, em relação aos personagens é retratada muito melhor no Battle Royale, cara. Porra, não. Melhor? Não, cara. Pera. Renato, você precisa assistir, cara. É triste. Ô, pera aí, Gabriel. Só porque a atuação é ruim, você acha que o filme é ruim? Não, é isso que eu tô falando, não. É a premissa da parada é razoável, sabe? Se ela fosse bem trabalhada, tudo bem. Agora, excelente, cara, velho. Foi muito bem trabalhado, Gabriel. O ponto que o pessoal do MRG aqui falou foi o seguinte. Aqui nos Jogos Horários você tem lá 24 pessoas, um vai morrendo, só sobra 3, você não conheceu nada sobre ninguém. No Battle Royale, é claro, cara, porque na verdade o livro ele foi escrito em primeira pessoa. Então ele focava naquela pessoa. Sendo que cada pessoa ali vinha de uma região diferente. Se você fosse explorar, explanar isso, ia ser um livro de 500 páginas. Então, ou um filme todo mundo de 3 concorda, horas. Todo mundo concorda aqui que o livro não é sobre o universo, é sobre a personagem. Não é que é sobre a personagem, é porque a forma de escrita dela que se foca na personagem inevitavelmente, uma vez que ela escreve... Que é uma merda, então, essa técnica pra você criar um universo seu. Não, cara. Claro que é, não. Cara, porque você não retrata o universo direito, porque você tá focado no personagem. Não, mas o universo do forma... O universo de Jogos Horários é muito bem tratado, a parada do patrocínio e do jogo e da parada. Não. Pelo menos no filme não é. Mas não, cara. Peraí. Ó, pensa assim. É, o livro vai retratar o que ela vê, cara. É diferente. Eu concordo com você que uma escrita que nem Harry Potter, assim, que é uma visão tudo geral, beleza. Ia ficar bacana, tudo mais. Mas a visão dela também ficou bem retratada, cara. Porque é o que ela vê, cara, o que ela consegue entender. Ela traz um realismo com essa técnica maior do que uma pessoa que escreve em terceira pessoa, entendeu? Sim, mas ela tá escrevendo em primeira pessoa. Quando você faz isso, você vai focar mais no personagem, cara. Porque, por exemplo, o Tolkien. Sim, você vai focar. Isso não é tudo bem, mas o Tolkien... quer dizer que você não pode trabalhar o universo através do que o personagem vê, entende? O Sim. personagem vê as coisas e a partir daí você explora. Entendo o que eu tô falando. Quando você cria um universo e vai retratar sobre o universo, você faz... O Tolkien, por exemplo, escreveu, criou lá o universo e tal. Ele falou sobre o universo, tal, explicou as coisas, aí teve a história, beleza. Quando você cria um universo... E retrata esse universo como em primeira pessoa, existem pontos que você não vai descrever do universo. Então você não vai se focar tanto naquele universo, você vai se focar mais na história do personagem. Tanto que Isso não significa que é mal feito, entendeu? Isso é uma técnica diferente. Quer ver um filme que é em primeira pessoa e desenvolve muito bem? Taxi Driver, cara. Qual filme, Gabriel? Taxi Driver é um filme em primeira pessoa. Sim, mas. É verdade. Sim, mas ele não cria um universo. Ele Sim, tá... tudo bem. Cara, mas, você tá sendo comodista demais e exigir que todo mundo trabalhe do mesmo jeito, não, cara. Não, tô exigindo. Tô falando, Reinaldo, minha opinião, seria melhor retratar o universo de uma maneira geral, não em primeira pessoa. Tô dizendo isso, na minha opinião. Reinaldo, Eu não acho que seja um demérito ela não retratar o universo. Não, eu também acho. Eu acho uma boa técnica dela, mas pra mim, na minha opinião, a história se foca na personagem. Assim, mostra muito do universo e tal, mas se foca no personagem. No personagem tá sentindo, que o personagem conhece, na história do personagem. Não, até porque é um livro pra adolescente. É protagonista. Mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho. Harry Potter é um filme assim, cara. Harry Potter é um filme assim. É verdade. O que a gente conseguiu absorver do universo do Harry Potter foi porque a gente tava prestando atenção. Mas se a gente se passasse direto, a gente se focava só na história do Harry, cara, entendeu? Eu acho que você tá querendo que todo mundo seja um Tolkien. Não tô querendo todo mundo. Eu só tô falando que, na minha opinião, eu acharia melhor ser retratado desse jeito. Não tô dizendo que ela tá certo ou que tá errada, cara. Eu trato o livro como focado no personagem. É só isso que eu tô dizendo, entendeu? Não que o universo... Eu não tô dizendo que o universo é pobre, que não é não sei o quê, que é ruim, não. O universo, certamente, ele não é tão bem trabalhado quanto de outros livros, porque dessa questão. Mas eu não acho que isso é ruim, entendeu? Eu só acho que é diferente. Eu também não acho que é ruim, cara. Você não tá me entendendo. Eu só tô dizendo que, na minha opinião, o universo seria melhor retratado dessa maneira. Só isso que eu tô dizendo. Ah, tá. Você conheceria. Vai entender. Quer ver uma... Posso te dar uma curiosidade aqui sobre o Battle Royale e não os Jogos Vorazes? Vanessa. O filme... No filme do Battle Royale, o personagem principal é o que faz, é o ator que faz o Raito no filme do Death Note também. Ai, meu Deus, aí você já tira por aí, né, Reinaldo, que o filme deve ser uma delícia de filme. E olha, outra, tem uma garota, uma personagem tigusa no filme do Battle Royale, é a que faz aquela mina do Kill Bill que luta com a bola de ferro, você lembra? Ah, eu lembro. Eu me esqueci o nome dela, que ela sai fazendo aquelas coreografias lá com a bola de ferro. Sim, e depois no final, exatamente, ela rola e... Caralho, eu achei que ela fosse uma japonesa genérica dessa dos Estados Unidos, cara. Então ela é japonesa? Não, ela é uma japonesa genérica do Japão. Mas, ó, quer ver uma coisa que eu vi que tem muito em comum no Battle Royale e no Jogos Vorazes? Entre porra, aspas, jocosidade... Não. A entre aspas, jocosidade com que eles tratam os jogos. Você já percebeu que a galera da capital, eles tratam o jogo como se fosse algo muito menos pesado do que é? Ah, cara, mas porque você tem um distanciamento, você não vê seu povo ali. Você vê que o povo da... Aproveitando o gancho, o povo da capital, ele se veste completamente diferente do que o pessoal do distrito, né? Eles usam... Não, ele se veste escrotamente. Porque é uma escrotidão. Caralho, pra mim foi a pior coisa desse livro. Fala. Duas coisas. Quanto ao vestimenta da capital, cara, eles têm dinheiro, eles têm a própria cultura exótica deles. A capital é o estado separado, digamos assim, que controla os outros 12. Então, é normal da cultura deles usar aquelas roupas extravagantes pra querer chamar atenção e querer mostrar o poder deles. Eles têm dinheiro e eles não têm noção do ridículo? Eles não sabem poder. Tá. Segunda coisa. Você falou a reação do pessoal da capital com relação ao pessoal dos jogos morrendo, entendeu? Como é a sua reação quando teve uma guerra pela televisão? Como é que é? É verdade, a gente não sente nada, né? A gente vai analisando de forma impessoal. Pra ele tá a mesma coisa. A guerra não é algo que a gente assiste por entretenimento. A guerra Eu assisto por entretenimento, eu assistiria por entretenimento. Eu sei que é bizarro, mas eu tô sendo completamente sincero, porque eu não vejo naquelas pessoas os meus parentes, eu não vejo naquelas pessoas... Não, e sabe outra coisa também que retrata isso? Quando você vai assistir Fórmula 1, você espera acidente, cara. É bizarro. Tem gente que só assiste o Fórmula 1, gente que só vê o Fórmula 1 pra ver, caralho, vai ter um acidente ali, velho. Eu tenho uma teoria muito boa, eu acho que o brasileiro não gosta de Fórmula 1, eu acho que a Globo forçou tanto isso que a gente acreditou que gosta, porque é uma merda. Não, Fórmula 1 é legal, cara. Fórmula 1 é legal. Não é, velho. Não é. Não é. Você não gosta, cara. Eu gosto. É muito bom também, cara. Eu acho muito UFC, podre. Cara. UFC, nego se quebrando todo. E você tá vendo e tá achando. Tá aplaudindo, né, velho? Tá aplaudindo a broca. Yuri, curte, mano. Você fala isso aí. Pô, o Yuri tá falando aqui que Fórmula 1 é tipo tênis. É um saco, ninguém gosta. Eu gosto de tênis. É, cara. Pô, você acha que você é o centro do universo, mano? Mas não transfira o seu título pra mim, Gabriel. Não, eu só tô falando. Caralho, é um saco, é uns carros passando. Eu acho uma merda, foda. pessoas realmente elas criam esse distanciamento. Quer ver uma coisa também muito bizarra? São os jogos que a gente joga, né? Porque, em teoria, são jogos com muita carnificina, né, velho? E a gente não... Por mais que a gente saiba que ali não tá acontecendo nada com ninguém, daí pra gente ver isso de verdade e achar normal, assim, é muito rápido. Joga? Como assim os jogos que a gente joga? Não, assim, os jogos que a gente joga de videogame... Não, cara. Você tá... Também detecta esse papo. Não, você tem que abrir sua mente. Eu não tô falando pra você que tem que se proibir nem nada, mas eu tô falando como o ser humano é. A gente, pra gente aceitar uma violência, é muito mais fácil, entendeu? Quando a gente tá fazendo isso. Sabe o que lá? Primeiro de tudo. Fale, Reinaldo. Eu acho que você tá falando a merda botando videogame aí, cara, porque a violência no videogame não está acontecendo na vida real, cara. Sim, mas só que... Cara. Não, você aceita... Tudo bem, eu concordo que você aceitar o ato da violência em si é muito fácil. Acontece que você não pode comparar esse filme com jogos de videogame, cara. Porque naquele filme... Não, eu sei, mas pra pessoa que tá vendo, aquelas pessoas que estão lá, não tem nenhuma ligação com ela. É que nem a gente vê uma guerra. Eu acho que é a comparação mais certa, de fato. Eu posso estar sendo meio agressivo em colocar o videogame. Na verdade, eu acho que eu poderia colocar. Mas como meu amigo é um freak, eu não vou falar. Mas... Peraí, outra coisa. Eu acho que esse papo de que a humanidade está ficando mais violenta... Não, é mentira. Isso daí é mentira. Não tá, velho. Essa parada de que o UFC no futuro vai virar um Jogos Dourados, vai ser normal. A humanidade sempre... Ela sempre foi violenta, velho. Não, sempre foi. Os gladiadores estão aí. Também é uma comparação. A gente não, né? A humanidade via os gladiadores lá, eles sabiam o que era, mas pra eles não tinham nada a ver com... Os romanos não achavam que aqueles cristãos tinham nada a ver com eles, entendeu? Existe, inclusive, um sociólogo que escreveu um livro com a teoria de que a humanidade tá ficando, na verdade, muito mais pacífica do que já era. Se você for comparar, por exemplo, nas tribos de caçadores-coletores, as tribos mais primitivas, os índices de assassinato são muito maiores do que na nossa sociedade atual, entende? Eu acho que a sociedade tá ficando mais calma. Fazer uma comparação chula aqui agora, tinha os gladiadores, eles lutavam, era um ringue que eles lutavam até a morte. Hoje tem o equivalente ao UFC, cara, mas ninguém se mata no UFC, porra. Mas é o seguinte, eu acho que o que tá acontecendo eu também tenho uma opinião sobre o UFC, galera, posso falar? Não fala. Eu também acho que esse papo de que as pessoas assistem o UFC pra ver necessariamente a violência, eu também não creio que isso é real. Eu não assisto o UFC pra ver violência. Eu assisto o UFC pra ver artes marciais sendo executadas por pessoas que sabem lutar artes marciais, entende? Sim, não, mas por exemplo, as pessoas que vão ver os jogos do Varaz lá, elas podem falar exatamente o que você tá falando. Quero ver a técnica. Não, eu quero ver a técnica com que aquele cara enfia uma flecha no pescoço de outro. Eu vi 300 com esse objetivo. Eu não tô negando minha natureza. Eu sei muito bem do que eu sou capaz como ser humano. Eu sou capaz de assistir uma guerra na televisão por mera diversão. Eu sou. Não, você é maluco. Eu acho que você é mano. A gente assiste. Comum, assim. A gente assiste, ô Magal. Deixa de ser hipócrita. Você olha pra televisão, tá lá passando uma guerra. Velho, eu não vejo soldados americanos morrendo por diversão, não. Pô, mas você vê um filme que isso acontece. Por mais que isso é mudado, você fala. Aceita aí. Ninguém tá morrendo lá. Ninguém tá morrendo ali. Eu aceito. Não, cara. Eu acho que é querer negar o que a gente é de verdade. Eu não tô negando que o ser humano é violento, mas eu acho que o ser humano tá acima. A gente pode superar nossos instintos, entende? Do que o Afonso Solano falou isso até. A gente não precisa. Nem vai ficar citando. Não, mas não tem como não citar, cara. Todo mundo tá fazendo essa porra de podcast de acho que não citar é negar o mundo em volta. Acho que citar é um bom ponto. Mas então é isso. Dizer que a gente não seria capaz de fazer o que o pessoal tá fazendo ali na capital, a gente seria completamente capaz. De assistir na televisão isso, uma vez que a gente na nossa cabeça não achasse que aquelas pessoas que estão ali se matando são nossos parentes e ou outra, que é uma ligação com a gente. Você vai assistir de qualquer forma porque é seu parente. Você quer ver se ele vai morrer, cara, ou não. Não, esse daí são o pessoal do distrito assistindo, mas só que o pessoal, tô falando do pessoal da capital assistindo, sim. Por diversão, entendeu? Não é por diversão, né, porque tem os patrocinadores que investiram na pessoa. Não, é como se eles estivessem assistindo a bolsa de valores ali. Morreu, ah não! Mas não, as pessoas. As claro. Pessoas não são todas que fazem isso que fazem isso por negócio, não. E, na verdade, o pessoal... É interessante a gente falar esse ponto dos patrocinadores, né? Que é o seguinte, você precisa ser uma pessoa simpática quando você vai para os Jogos Vorazes, porque você pode conseguir patrocínio, que são marcas ou pessoas ou empresas, não sei, que enviam coisas que você precisa durante o jogo. Então, você está precisando muito comer, o cara vai lá e envia um pão que chega em um balãozinho para você. Sacou? Você falou uma coisa... Que é nesse ponto que eu queria tocar. Você falou assim... Ah, uma pessoa, uma empresa, não sei. Esse não sei é a coisa que eu queria falar, cara. Porque, pelo menos no filme, não sei no livro. Depois o Wolf pode até dizer aí. Mas no filme não fica claro... Em momento nenhum... Qual o papel real... O que os patrocinadores vão ganhar com isso, cara? Então... Os patrocinadores não ganham nada. O que eles fazem? Eles investem. Eles vão ser a fonte de dinheiro que você... precisa ter pra poder adquirir o item, entendeu? Tá, eles mas vão fornecer que é que eles... pra você. O que é que eles ganham fazendo isso? Não ganham nada. Eu acho que, não na é verdade, a função. A função. A função. Não, a função de pessoas. O... Não. Eu acho que é o seguinte: são pessoas como a gente, certo? Por exemplo, o que é que uma pessoa ganha ligando pro Big Brother e gastando dinheiro? Mas essa pessoa é retardada, essa pessoa não é dono de uma empresa. É, mas só que quem disse que os patrocinadores são donos de empresa? Entendeu? Não, caralho, eles gastam dinheiro horrível. Porque você vê lá, no, naquela hora... No, não é muito dinheiro uma sopa, cara. Não. Mas olha lá, quando no filme retrata... O modo que o filme retrata é como se fosse uma grande aposta, cara. Com muito dinheiro, porque naquela hora lá que ela vai lançar o arco e tal, o nego tá lá em cima numa mesa, bebendo champanhe, com aquela tabela gigante de aposta... E nego tá. É de aposta. Eu acho que é de aposta ou não? Não sei, parece ser de aposta. É, eu não sei se é de aposta. Ok. Mas o pessoal aposta nos tributos ou não? Sim, tem. Não mostra isso no filme, mas durante o livro ela chega a comentar, porque como é a visão dela, ela não vê as apostas, mas parece que tem um grupo lá fora. Que fica jogando aposta nos tributos. Ah, apareceu! Fala. O próprio Pedro o próprio gerenciador dos Jogos Vorazes estava lá apostando, viu? Ah, então, tem uma tabela bem grande, mostrou ali por alguns segundos só, de subindo alguns números dos tributos. Aquelas são as apostas que o pessoal da capital faz. Ah, então, na verdade, patrocínio é pra você conseguir cumprir sua aposta, né? Por exemplo, as pessoas vão apostar naquele que ele acha que tem mais chances de ganhar. Uhum. E em seguida ele vai enviar um patrocínio se ele ainda achar que aquela pessoa tem chance de ganhar. Não, exatamente. As apostas são fora do patrocínio, são coisas diferentes. Não, eu sei, entendeu? Mas são coisas diferentes. Ah, então virou uma merda pra mim. E faria muito mais sentido se fosse ligado, tá? Não, mas pode ser ligado. Não se disse se é ligado ou não, uma vez que eu... Sabe o que eu acho? Eu acho que a autora se concentrou tanto na história que ela cagou pra essa parte econômica e na verdade é porque é em primeira pessoa. Se a menina tá dentro do jogo, não pode falar o que tá fora do jogo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Se fosse em terceira pessoa, a gente saberia. É, a gente saberia. Mas acho que no filme se insinuou que é o seguinte, as pessoas patrocinam você se ela ainda achar que você tem chance de ganhar o jogo, entendeu? Exato. Aí o dinheiro que elas gastam na aposta vão pra você comprar coisa pra se curar e tal. E aí elas ganham. Não. A pessoa. Patrocínio, ele não acontece com você apostando. Por exemplo, bora supor que eu apostei 100 conto naquele cara. Aí, tá bom. Aí não, o cara foi lá... O pessoal que tava ali não apostava sem condição, não, mano. Aí, peraí, eu sei. Mas tô dando exemplo. Aí o cara vai lá e leva uma flechada na perna. Aí eu chego... Tomou uma flechada no joelho, Tem que ser no joelho. Aí eu chego pro cara e falo o seguinte. Eu ainda acho que esse cara tem chance de ganhar. Eu vou mandar um patrocínio pra ele conseguir se curar dessa flechada. Aí eu vou lá e mando um líquidozinho que ele usa pra tirar a flecha, sei lá, não sei. Aí, tá bom, eu investi mais 20 contos nesse cara, bora colocar assim, sacou? Pra isso acontecer. Aí, eu só faço isso se eu achar que aquele cara ainda pode ganhar o jogo, porque aí eu vou ganhar uma aposta total. Sacou? Caralho. Então pode ser só por as pessoas que estão assistindo o jogo e simpatizaram, porque eles fazem coisas que não insinuam que ele vai ganhar o jogo. Por exemplo, ele se apaixona durante o jogo, o pessoal manda um patrocínio pra ele. Agora, eu acho que, pelo menos, quando se trata em uma descrição de primeira pessoa, né, o livro, os personagens secundários e o principal ficaram bem trabalhados, né? Sim. Eu acho que a personagem principal, como é mesmo? A Katniss? Katniss Everdeen. Eu acho. A Katniss, ela ficou bem trabalhada. As atitudes dela são bem coerentes com a personalidade que ela mostra, porém, eu achei que ela foi muito mal. Ela teve uma atriz que não deu no tranco, cara. Ou um diretor que não conseguiu cobrar dela. Mas a gente... Não, cara. A atriz foi perfeita. Ela atuou certinho com o Katniss. Quer dizer, ela atuou bem, só que lembrando que no livro a Katniss é muito mais, assim, persuasível, eu diria. Eu acho que ela, que pelas atitudes dela... São atitudes mais agressivas do que ela demonstra ser, entendeu? Tipo, ela... Não, mas ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Então ela é maluca. Até no livro. Tipo... Ela, no livro, ela dá um soco no Pita naquela hora que ele fala que tinha uma menina que ele gostava. Ela dá um soco nele e ele cai com um vaso e fura a mão com os cacos do vaso. Não, mas é exatamente o que eu acho o seguinte. Não se passou pela atriz essa... É petulância, essa arrogância, entendeu? Que precisava ter um pouquinho mais. Entendi. Pra acreditar que a menina é capaz de tirar uma flecha que pode acertar os organizadores dos Jogos Vorazes, entendeu? Eu não queria acertar os organizadores. Queria acertar mais. Eu sei, mas podia acertar. Mas, não. Não, porque ela é fodona do arco. Mas passou que ela é determinada. Eu não acho suficiente. Isso pra mim é suficiente pra eu acreditar que ela pode acertar a flecha numa maçã. Não, ela pode ser determinada, mas só que ela seria petulante ao ponto de atirar uma flecha do lado de uma pessoa que pode te matar, sacou? Ela foi chamar a atenção que o cara mandou, né? Não, eu sei, mas assim, a personagem não parecia... É como se eu chegasse assim e falasse, ó, bora supor que o Magal... Não, eu te entendo, agora eu te entendo, eu visualizei aqui agora, eu entendi. Entendeu? Se o Magal não tem cara que vai sair pro carnaval. Então, se ele saísse pro carnaval, eu achei bizarro. Assim, Magal no carnaval, que bizarro. Bom, ela toma algumas atitudes dignas de Kratos, mas ela não é digna de ser Kratos, né? Entendeu? que como todas as atitudes dela eram coerentes nesse sentido, no livro ela deve ser assim. Agora, no filme, não foi passado, talvez, por demérito da direção, que eu achei uma bosta de direção. Meu Deus, que foi aquilo. Mas não, porque você acha ruim? Mas a gente vai falar disso aí no aspecto cinematográfico. Mas tem os outros personagens também, né? Tem o Pita, que é o carinha que vai do mesmo distrito que ela. Ela é do distrito 12, o último e distrito. E é um ator muito bom também, que interpretou no filme. É um filme bacana. É plágio de Dilmande, mas é um filme bacana, cara. Por que o cara é merda, cara? Porque o cara não fica aquela cara de retardado, de bunda. Ele é o personagem dele, né, velho? Ah, cara, que isso? Puta que pariu, cara. Ele é, filho. Passa nada, só que ele tá ali, não sabe por que tá, não sabe o que vai fazer. Não. Ele não mas sabe o que Peter vai fazer. Mas o Peter tá no livro. Mas tá no livro, ele tem perdição. Ele é um merda mesmo, não... cara. O cara tem uma cara o filme todo. Sim, cara, mas é o personagem dele, velho. Eu tô cansado dessa parada de o personagem... Ah, Drive, o personagem é assim, então o cara atua mal mesmo. Não, o cara não atua mal, velho. O cara é um cara que não fala. Mas eu vou fazer o quê? O Magal interpreta um negócio bizarro, né, cara? Ele quer que todo mundo seja Hitler, vai botar a linguinha pra fora. O personagem é assim, cara. O menino fez o que o personagem... Só quero que ele me convença de que ele é aquele cara, ele não me convenceu, velho. Ele vai fazer que mal. Cara, ele é um merda. Se convenceu assim, você achou uma merda, ele é um merda. Ele te convenceu, galera, cara. Ele só não me convenceu, velho. Não, mas você faz isso sempre, Magal. Sempre que a pessoa não tem um... Peraí, ô Magal, você achou o cara foda? Você achou o cara foda no filme? Não, Então, meu, eu te convenci, porque ele é um merda. Tá ótimo. Tem também aquele cara que usa sombra, né? Que é, parece que é um travesti sem peruca. Caraca, eu fui assistir esse filme com o Gabriel e quando apareceu esse personagem, eu olhei pra cara dele. Ele olhou pra minha cara e a gente começou a rir, cara. É muito bizarro. Caralho. É um maquiador e figurinista, né? E os tributos recebem cada um figurinista. É Lenny Kravitz. É, eu não sei, cara. Eu sou péssimo com o nome de ator, cara. É ele, é. Lenny Kravitz é cantor, pô. Ah, sim. Que ótimo, hein? Ele faz o quê? Dança com a Lady Gaga? Não, puxa, gente. Ele canta. Eu não sei quem é ele, cara. Da onde? Mas peraí, é o seguinte, a gente tá meio desorganizado. É, um personagem bacana que existia lá no distrito dela é o... Como é o nome daquele cara mesmo? O Lobinho lá? Lobinho? É, porque ele parece muito com o cara do o Peguete dela lá na porra do distrito. O Gale. Meu Deus, que nome, hein? Não, mas ele é Gale, velho. Mas fazer o que, né? Você vê a descrição do Wolf agora? É velho, é gay, velho. Porra. Mas ele é um personagem que é apaixonadinho por ela lá no distrito, mas acaba perdendo pro Peeta, né? Que ele fica com dois cara babacos. Gigante, cara. Ela tá dividida entre dois idiotas, né, cara? É. Aqui idiota meu coração vai pertencer. Ó, diga-se de passagem, o romance dela com o Peeta não me convenceu em nada. Mas não é pra convencer, porque ali exatamente. Foi só do jogo. Mas o filme não dá uma ideia de que é pra convencer? É, por um lado, a Katniss, ela queria ficar com o Peeta, mas até porque ela não queria. Então, tipo assim, é o que eu chamei de síndrome de Bella. Uhum. Mesma coisa com síndrome de Bella, mano. Ela queria ficar com um, mas não podia ficar porque as outras, aí ela ficou com um loirinho. Eu não vi nada disso no filme, meu. Eu vi uma garota que ficou forçada e o cara babaca que... valeu. Mas ela ficou mais com o Peeta por causa do teatro, mas ela acabou gostando dele realmente, entendeu? Eu não captei isso, não. Eu achei que foi só teatro mesmo. Não, por isso que não me convenceu. Eu vi isso, foi meio teatro, aí depois ficou aquele negócio meio lá, meio cá, colé de mesmo, meu irmão, sacou? E ela sabia que ao mesmo tempo que aquele cara lá fora tava olhando pra ela, sabe? Tipo, olhando assim pra ela, balançando a cabeça. O chifre. É, fiquei na floresta com você pra nada, né? Tá bom. Aí ela tinha que apontar pra tela e falar, foi pelo viado que você assustou. Mas então, eles quando vão pra capital, eles recebem aí como equipe o brotherzinho figurinista, que a gente já falou, que parece um travesti sem peruca, só com a maquiagem. E também recebe um treinador, né, que já participou dos Jogos Vorazes. Nesse cara que eu queria chegar, cara. Presta atenção. Você falou aí antes que o cara poderia tomar uma flecha na perna e tal. Veio aqui na minha cabeça todo o background do cara. Ele tava participando dos Jogos Vorazes, tomou uma flechada no joelho, ficou complexado. Sabe o que eu acho? Esse cara... e virou alcoólatra. E aí ele chega pra os caras que ele tem que treinar e falou: ah, eu costumava ser um aventureiro igual a você, mas aí eu tomei uma flechada no joelho. E agora? Então, Reinaldo, só uma parada que eu também vi isso no filme, porque esse cara, por ele ser, se eu não me engano, o único no filme que é apresentado como um cara que venceu os Jogos Vorazes, ele é meio que o retrato do que acontece com o vencedor, né? Ele fica na merda. Ele fica fudido lá, alcoólatra, não sabe fazer da vida, sabe? Ele é um merda. Ele é um bom personagem, cara. Acho que dá pra se explorar ele no ele segundo. É um merda? Ele venceu os Jogos Vorazes, você já venceu o quê? Verdade. Fechei o Battlefield no hard, malandro. Você tem uma pergunta, todo mundo tinha treinador? Todo mundo. Todo mundo. Então, Então por que que os treinadores não falaram, ó, galera, quando começar o jogo, não corram em direção às armas, porque senão vocês vão morrer. Porque é diferente. Depende. Cada treinador pensa de um jeito. Caralho, entendeu? O treinador, corra em direção às armas. O cara do Distrito 1 correu em direção às armas e sobreviveu, porque ele foi treinado pra isso. E o... então, uma coisa, os tributos do Distrito 1 e 2 já são treinados antes dos jogos. Na escola, né? Falou, você vai ganhar o jogo. Exatamente. Pra é o chamado de tributos. Uma parada que vocês falaram agora, vocês falaram aí das armas, eu queria puxar aqui um... que, cara, a gente tá no futuro, eles estão numa sala, numa ilha digital, cara. E eles usam espada e arco e flecha, malandro. Que desgraça, cara. Pra ficar mais... é pra ficar mais cultural, mais violento. Meu Deus, velho. Pô, você podia pegar uma lightsaber, cara, em vez da espada. Não, mas eu acho que eles não têm tecnologia pra fazer. Mas aí, na hora não, de não, contar... Não, eles têm a sala do perigo, velho. Eles criam cachorros eletrônicos que pensam e podem fazer a noite virar dia e eles botam espada. Eu acho que aquilo ali é mais usar esse tipo de arma é uma referência aos gladiadores mesmo. Sim, que bem, era disposto a ele em um arsenal. Eu achei muito bizarro. Não, pra ficar bizarro, violento, né? Velho, pra ficar violento. Se fosse uma arma de fogo, dava um tiro, morria. Qual era a graça? Ah, você podia dar um tiro de escopeta na cara, não ia ser violentíssimo. Não, mas não ia ter habilidade, entendeu? É por isso que, por exemplo, por que no UFC não libera a faca? Porque não vai ter técnica direito. É, luta corpo a corpo, tudo bem. É, antes botar... ah, não sei. Pra mim ficou... eu achei muito bizarro as armas antiquadíssimas. É um futuro... você vê que é um futuro muito, muito distante, cara. Porque é sala do perigo, malandro. Não tão distante assim. A gente tá evoluindo. Não, mas eu digo em termos de tecnologia. Eu acho que aqueles ali é um futuro daqui a 150 anos. Sim. Mas, cara, era uma ilha digital, cara. Todo mundo... ah, sei lá, eu achei bizarro. Ah, eu achei tranquilo isso, não me incomodou não. E também teve a menininha bizarra, né? Que eu não sei qual é a dela, aquela que acompanha ela desde o início, que seleciona... a Rue. É criancinha? Não, é uma mulher maquiada, estilo Lady Gaga. Ah, sim, sei. F Trinket. F. Qual é a dela, cara? Ela só é... ela fica com ela só. Ela é uma mina... ela é tipo... É babá. Uma Rita Skeeter, de Harry Potter. É babá. Um negócio bizarro. É, mas uma coisa que a gente se esqueceu de falar, né? É que, na verdade, a Katniss, ela não foi sorteada como as outras pessoas. Ela não, eu já sei. Voluntariou, né? O mentor toma conta dos meninos e ela toma conta do mentor, cara. Ele não fazer merda. Aí ela fica lá o tempo todo. Você vê que sempre que ela tá lá, o mentor tá também. É porque, pra dosar o uísque do cara? Exato. O cara não fica louco. Mas uma coisa que a gente se esqueceu de falar é que a Katniss, ao contrário dos outros tributos, ela não foi selecionada, né? Ela se voluntariou. Porque a escolhida, de fato, foi a irmãzinha dela, mais de nova, que tem o quê? 12 anos? É, então, olha que azar. É, era a primeira vez que a Prim ia pra colheita, entendeu? Então só tinha um papel, a colheita e só é o nome dela. A colheita, que é a escolha, né? Que é o sorteio anual. Isso. Aí ela chegou lá, a mão santa dela passou assim, uns papéis assim. Aí eu, nossa, vou pegar isso aqui pra ferrar, mano. Aí pegou assim, Primrose Everdeen. Aí com isso, quando a irmã dela foi selecionada, ela não queria que a irmãzinha de 12 anos dela fizesse parte dos Jogos Horários, porque o resultado era inevitável, né? Então ela se voluntariou porque ela já era uma arqueira. Ela já caçava com um arco e flecha. Era uma Ashe da vida, né? É, uma Ashe lá do League of Legends. Agora é uma coisa que eu tenho que perguntar pra vocês. Todo mundo aqui assistiu o filme, certo? Uhum. É. Duas vezes. Então, eu quero perguntar pra vocês. A adaptação funcionou ou não funcionou? Em pontos sim, em pontos não. Mais ponto sim, posso falar. É, dá pra ser explicado em 2 ou 3 minutos informações importantes que não foram passadas, entendeu? Tipo o quê? Tipo quais informações importantes? Tem uma cena, tem um detalhe muito, muito importante. Na verdade, 2, mas vamos começar por esse aqui. A cada tributo morto na arena, o helicóptero aparece e retira esse corpo da arena. Entendeu? Uhum. E o que acontece? O fato ligado a eles no final é o seguinte: sabe aqueles cães? Sei. Então, o que eles são? Eles são os corpos de todos os tributos modificados pela capital. Eles não criam o bicho, eles fazem um Frankenstein cachorro. Caraca, eu queria. Exatamente. Então, na verdade, você quando leu isso no livro, você deve ter imaginado eles tipo um negócio meio da composição, né? Então, na verdade, não. Porque no livro, o que ele explica? Eles são peludos, maiores, e eles têm a aparência mais de lobo. Uhum, tipo um lobisomem, né? É, Wolf, fala a verdade. Você eles são mais lobisomem. Você papou pra ele, não papou? Não, não. Caraca, tá bom. Então, eu acho que... Eu vou dar minha opinião por último. Magal, você achou que funcionou como filme? Como filme, sim. É um filme divertido, é um filme... Eu não vejo problemas. O pessoal, por exemplo, reclama que ele se atém muito à parte antes dos jogos. Mas eu achei aquilo bem legal, que só enriqueceu a história. Ele falar do que você tem que convencer os patrocinadores, mostrar que é bom receber... Não. Isso é muito legal, essa parte aí. Eu acho que deveria, inclusive, ter mais disso. Mas... Não, acho que deveria ter tido mais, acho que foi na medida certa. Entre os jogos e essa partezinha. Mas essa parte ficou bem fiel ao livro, posso assim dizer, porque não explicou bem com os patrocinadores, mas explicou o que você tem que fazer pra ter profundidade. Você tem que. Velho, ele não explicou bem o que é os patrocinadores, porque nem a autora sabe que porra é essa. Ela só botou lá pra. E você, Reinaldo, gostou do filme? Achou que funcionou? Rapaz, eu como uma pessoa que não leu o livro, digo que o filme é interessante, o filme é bacana, por mais que tenha alguns pontos que não ficaram muito bem explicados. O filme bacana, mas, bom, eu não sei o que tem no livro, mas eu acho que não vejo continuação ali, entendeu? Ah, eu vejo, gente, cara, tá viajando. Terminou com um gancho enorme. É, cara, pra uma revolução ali, cara. Não, sim, tudo bem, mas não é Jogos Vorazes mais, cara. Porque eu não vejo. Sim, não jogo. Tem esse mesmo nome, o segundo livro, não, cara. Ah, não? Olha aí, não. Então, beleza. Então, aí tudo isso bem. Isso eu também achei muito estranho. Eu achei que toda a saga ia se focar nos Jogos Vorazes. Eu também achei isso. Parece... Por isso que eu disse, porra, que outro time que vai ter, cara? Sabe? Por isso que eu pensei isso. Certo, agora eu vou dar minha opinião aqui. É o seguinte. Eu achei a direção de bosta. Meu Deus do céu, cara. Então, por quê? O pessoal entra naquele jogo, ele tem noção de que ele vai correr um sério risco de vida, confere? Porra, absurdo, uhum. Né? Pois é. E qual é a primeira coisa que acontece? Primeiro, a protagonista, ela corre pra uma árvore e vai dormir, cara. O que é isso, velho? Então, eu não vejo ela dormindo, de fato, ela tá simplesmente... completamente segura do que ela tá fazendo. Ô, Gabriel, mas isso ainda é sobrevivência. Você primeiro precisa garantir lugar pra dormir e coisa pra comer, pra depois se preocupar com outras coisas. Não, mas, cara, a primeira coisa que você vai fazer não é dormir, cara. Não, ela procurou uma moradia e foi descansada, velho, pra estar revisada. Ela dorme em árvores diferentes, cara. Ela foi, correu, subiu numa árvore e dormiu. Que isso, cara? E fora que é o seguinte, eu não vejo nervosismo, nem nenhum tipo de ação estranha, histérica, por parte dos jogadores. Eu não sei se no livro é retratado isso ou não, mas eu acho que claramente tinha que ter um cara que ia ficar muito ansioso, ia botar o pé pra fora ali, ia explodir com a mina. Teve isso no filme, não, né? Não. Eu acho também que ia ter gente que ia se recusar a matar um ou outro. Mas sabe... Ah, mas isso até tem. Sabe algo que eu... algo que você não tá levando em conta, Gabriel? É que os Jogos Vorazes são comuns já naquele universo. Então talvez o que eles nunca tá... participaram de um, cara. Não, mas eles já estão. A ideia já tá ok na cabeça deles. Então, inclusive, tem alguns participar. Tributos que queriam estar tá ali, né? Pra ter mais um tipo de honra e tal. O cara do primeiro e do segundo. Aí né? É o primeiro e o segundo, mas só que eles não. Eles também não demonstram. Sabe, tipo, eles. Como assim? O cara foi. A menina foi treinada pra estar tá ali desde novinha, provavelmente. E aí, quando ela tá vigiando uma pessoa que tá na árvore, ela vai lá e dorme, sacou? Por que as pessoas têm esse negócio com som? Tem coisas muito bizarras, cara. É, sacou? Eu acho que deveria ter se cobrado mais. É, como é? Quem dormiu? Todo mundo, cara. Todo mundo tá... Velho, as pessoas dormem, só pra constar. Não, mas assim, por exemplo, você tava vigiando, quando você vai... Peraí, quando você faz um grupinho pra vigiar alguma coisa, você vai revezar. Geralmente você faz isso. Não, todo mundo dormiu, deixa a menina lá sozinha. E velho, só duram 3 dias os jogos. Você não ia. Não? Você é louco? Durou 2 semanas no livro, pelo menos. Ah, no filme são 3 dias. Não, é verdade. Não é 3 dias, três não. 3 dias é, é o. 3 dias é um Battle Royale, Gabriel. Hã? Ele fala que durou vários dias. Eu acho que o filme ele precisava ter uma cobrança maior dos atores. Eu não acho que são maus atores, eu acho que foi uma má direção. E também a censura dele tinha que subir de 12 para 14 no mínimo, entendeu? Para se cobrar pelo menos um tipo de violência do Batman, que não mostra, mas se insinua e se subentende muito, entendeu? Acho que precisava de uma melhor, de uma pessoa melhor, de uma pessoa mais preparada para dirigir uma saga desse tamanho do que esse cara. Você outra já viu os filmes que ele dirigiu, cara? Nunca vi, não lembro pra ver. Cara, não fez nada, velho. Só um filme nos anos 80 que é Quero Ser Grande. Sacou? Pô, saquei. Então, não vai entregar esse negócio, cara. Outro detalhe. Quando ela corre e sobe na árvore, cara, esquece. Ela vai deitando na floresta, vai correndo. Bateu a noite, não dá pra continuar. Onde eu vou dormir? Se eu ficar no chão, eu morro. Então ela sabia como ela caçava, ela escalou uma árvore, tinha um saco de dormir e dormiu numa árvore. Naquela mochila. Não, na implicância do Gabriel com ela dormir na árvore, não. Não, não é. O problema não é ela dormir na árvore. O problema é ela. A primeira coisa que ela fez no livro, o outro já falou que é diferente. Ela corre e procura água. Mas. No filme, a primeira coisa que ela fez foi dormir, cara. Aí, velho, tá cansada. Cansada, começou o jogo agora, cara. Eu acho que durante esse período eu não ia dormir, velho. Você, porque você não está acostumado com a ideia do jogo agora. Não, cara, mas ninguém tá acostumado com qualquer ser humano que tem a segurança dele abalada, ele começa a... Mas eles já estavam lá há um bom tempo. Eles estavam lá como tributos, treinando e tal. Eles já aceitaram, porra. Que merda, hein? Toma aqui, então vamos sobreviver. Não, cara, pelo menos lutar, né? Não, aquelas atitudes são altamente irreais na minha mente, cara. Pra gente no nosso universo. Não, cara, não é pra gente no nosso universo, porque é anti-ser humano, entendeu? Não é. Velho, é anti-ser humano que não está acostumado com aquilo. Não, velho, você tá numa guerra, o soldado, ele tá na guerra. Ele tá vendo tiro, ele fica tranquilo. Eu não estaria tranquilo. Mas se uma pessoa invadir, se ele tiver que correr de um exército inimigo, ele não vai dormir, pô. Caralho! Não, mas acabou dos argumentos aí, pronto. Não, oxe, quem disse que não vai dormir? Você já foi pra guerra? Você já teve que correr pra um exército inimigo? Você já viu como você tá perguntou pra um soldado como você que ele tá, ficou? Você tá sendo perseguido por um exército inimigo. Você acha que o soldado vai parar e vai. Eu não sou um soldado, eu não sou preparado para a guerra, então eu não sei como eu vou reagir. Eu não sei como o soldado vai reagir. Aqueles moleques que são preparados pra aquilo. Cara, não, ela não é preparada pra aquilo, ela foi preparada só por uma semana pra aquilo. Mas ela já está acostumada com a ideia de... Mas ela caçar, que... cara. Sim, e talvez ela poderia... Desde moleque eles sabem, olha, talvez você pode ir para os Jogos Horários, hein? Talvez, quem sabe. Não, que a prova do despreparo é a irmã dela. Friazinha de 12 anos, tá? Sim, então, mas... A Ruth tem 12 anos e também tá de boa, porra. Que merda, eu tô aqui, então tem que sobreviver, né? É isso. Eu acho que se, deveria se ter um senso de urgência maior. Isso, nisso daí, sabe quem supera ele? O Battle Royale, que você já comentou. Supera ele muito, pelo menos a reação das pessoas, eu acho. Exatamente, que... porque eles não estão acostumados com o Battle Royale. Nossa, estamos aqui, hein? Que merda. Alguns falam, a gente tem que sobreviver e vai sobreviver a todo custo. Outros desistem e se matam. Outros não sabem o que fazer como protagonista, entende? Porque quer ver uma nunca... coisa, quer ver uma coisa, o Magal? Em uma escala menor, lógico. Mas no Big Brother, certo? Já existe o Big Brother há muito tempo, mas só quando você entra no Big Brother é completamente diferente. Você sabe que você vai estar todo o tempo sendo vigiado, só que mesmo assim você tem você acha aquela ideia estranha, porque você nunca viveu de fato aquilo, entendeu? Você está vendo na televisão, você sabe que existe uma guerra, mas você nunca participou da guerra. Você sabe que um dia o Brasil pode entrar em guerra e pode chamar, porque você é reservista, entendeu? Sim, daí. Mas você não está preparado para aquilo. São como as crianças, elas estão vendo aquilo, elas sabem o que pode acontecer com ela, mas só se torna realidade no... Elas prepararam durante aquela semanazinha. Magal, você tá sendo. Você tá querendo. Eu tô mostrando pra você, velho, os fatos. Não, o que? Que a menina se preparou por uma semana pra dormir e pra primeira. Não, desde cedo. Ah. Sim, ela tava relax. Você ficaria nervoso. Ela tava tranquila. Não, mas não teve nenhuma pessoa que ficou nervosa, cara. Todo mundo ficou de boa. A menina. Deve ter tido. O Wolf falou que o pessoal que ficou sem reação. No livro, mas só que no filme eu achei mal dirigido porque não teve essa cena. Tá bom. Entendeu? Mas. Ok, no livro ela vai dormir também, depois de buscar água, lembrando. Não, tudo bem, mas ela passou o dia buscando água, ela foi dormir. Tudo bem. Agora é dia. O Wolf, confirma? Exatamente, é isso que eu ia continuar falando. Mas ó, lembrando que a gente tem. No filme tinha que botar o senso de urgência, né, Gabriel? No livro são 2 semanas, no filme são 3 dias. Pô, mas você bota o senso de urgência, cara, dormindo? Velho, ele tinha que adiantar pra cenas mais importantes. O mais importante seria ela dormir. E aí quando ela acordasse, ela ia. Fugir da bola de fogo lá, entendeu? Ai, não, velho. Eu não vi nela desespero, não vi nela aquele temor de... Ela olhou pro lado e viu a menina abrindo uma fogueira e levando uma machadada na cabeça, cara. E ela não achou nada demais. Ela é desesperada no livro, Wolf? No livro, não. Ela consegue ficar mais... Assim, na hora que ela entra nos jogos, no começo, ela fica mais assim... Ela tem aquela crise assim, ela dorme, acorda, olha pros lados, de boa, ela volta a dormir. Então, tipo, ela não tem uma noite muito boa, ela fica sempre meio alerta. No filme nem isso. Nem isso. Ela dorme tranquilaço na árvore. Ah, tem pessoas aí embaixo tentando me mandar, mas eu vou tirar uma soneca, né? Que... Pô, não é assim, ela fica meio... Pô, não, você tá simplificando muito. Ela fica tensa. Fica não, cara. Não fica não, cara. Que isso? Ela fica pegante, ela fica... Ei, que eu... Caralho, cadê o remédio? Ela não vomita, sacou? Ela não passa mal, cara. Ela tinha que sabe como é, cara? Ela precisava de um diretor que pegasse aquela menina e sabe como é? Pegasse ela e batesse assim, rapaz, agora você tá mal, velho. Fique mal, velho. E aí ela ficava mal, assim. E aí isso é um filme que realmente é da... Você não vê ela batida em nenhum momento ali. É, ela tá normal, pô. Sacou? Eu não mas acho tá que todo mundo deve... morrendo, tô sem água, a floresta acabou de pegar fogo, mas tá sussa. Tá sussa, sacou? Ela nem fica com aquele frenesi de olhar pra trás, sabe como é? Você não ficaria, cara. Independente de você ser isso, não? Mas vamos lá, pela 10ª vez, eu que não estou acostumado. Ai, cara, mas só que você tá acostumado a ver guerra na televisão. Você é reservista, você sabe que se o Brasil entrar em guerra, você pode ser chamado. Mas se você for chamado... Não, nunca considero essa possibilidade. Eu nunca considerei ser chamado para exército. Ah, nunca. Deveria considerar, porque existe. Ah. Eu considero, cara, eu tô com medo. Entendeu? Aí eu vou estar com você não, mas só que você sabe que sua reação lá, ela vai ser de desespero, que era você sim, que era você não, cara. Entendeu? Eu não estou do ser humano. Porque quando sua vida está em risco, existe uma parada chamada pirâmide de Marshall. Ela te dá as coisas que. As urgências do ser humano, o que seu cérebro prioriza. E uma das. Acho que só acima da fisiologia existe a segurança. Enquanto o ser humano tem a sua segurança em xeque, ele não consegue ter outros planos. Entendeu? Ele não consegue ver outras coisas. Então ela deveria sim entrar em desespero, assim como todos aqueles meninos que estão lá. A menos os que já foram preparados desde a infância, que são o do Distrito 1 e Distrito 2. Eu cobraria isso do diretor. Eu acho que só não foi feito isso com a visão de querer ser um blockbuster estilo Harry Potter e Crepúsculo. Por isso que eu falei no início, não cabe esse filme ser comparado a Harry Potter e Crepúsculo, porque ele não. Ele tinha que ser menos mágico, ele tinha que ser mais agressivo, tinha que ser mais crítico. E acho que a direção não quis passar isso. Entendeu? Aham. Uhum. É, eu espero aí que no segundo filme troque a direção. Eu, apesar de duvidar que isso aconteça. Eu já li hoje no site dos Jogos Dourados. Não vai ser o mesmo diretor do filme Em Chamas. Caraca, cara, que meu Deus. Mas, vai ser o diretor de quem? Vai ser outro diretor agora. Qual o nome do novo? No próximo filme. Você sabe? Não me sonar ainda, só que não vai ser o mesmo. Ah, sim, que ótimo, cara. Que ótimo. Tomara que. Ótimo não, vai que bota o diretor do Batman Robin lá, com o nome daquele viado. Ah, o George Marker? Isso. Aí piora. Aí vai ficar um romance entre o Pita e o diretor. Esse diretor é pior do que o George Marker. Programa não acabou! Vamos para a leitura de e-mail! Aham! E-mail! Tô pronto para os e-mails! Nós estamos em mais uma leitura de e-mails, meu Deus, depois de alguns episódios sem fazer a leitura, tudo bem que no último a gente fez, mas eu começo a valorizar mais a leitura de e-mails, cara. Só você. Only take e-mail. Can you make all this world seem right? Oh. Nós estamos na leitura. Falamos a língua das cobras! Nós estamos na leitura de e-mails referentes aos programas, né, de Harry Potter, correto? Correto. Eu acho que é. Rinaldo, se os nossos ouvintes quiserem enviar um e-mail pra gente, como é que eles fazem? Eles podem enviar um e-mail pra gente em contato@afogadosnosofa.com. Magal, tem Twitter, Magal? Não, próximo. Facebook tem, Gabriel? Tem, é o facebook.com/afogadosnosofa, nossa. Opa! Page. Acabou de chegar aqui pelo correio. Tem Twitter sim, Magal? Chegou por um passarinho aí, levou no bico. Foi, o passarinho te contou. A coruja vai entregar. O passarinho contou que a gente tem Twitter. Magal, senhor responsável, diga pra gente qual o Twitter do Afogados no Sofá. twitter.com/afogadosnosofa. Corretíssimo. A gente também tem nosso canal no YouTube, que está no momento meio solitário, meio abandonado. Mas vai voltar ativo aí nas próximas semanas, talvez. Com muita força, hein? Com muita força. Opa. Olha aí. Diga para os nossos ouvintes quais são os recados que nós temos que dar para ele. Então, a gente tem recadinho sim, mas esse recado aqui vai ser meio que repetido, porque a gente já falou dele na semana passada. Acontece que algumas pessoas não entenderam direito o que era para fazer, né, Gordo? O Afogados no Sofá, ele está recebendo agora escritores, pessoas que escrevem artigos, pessoas que querem colaborar com a gente. E a gente vai deixar aí no post alguns exemplos, alguns formatos que a gente considera válidos para as pessoas escreverem aqui para o Afogados serem publicados. Exatamente. E terem seu nome destacado na internet, quem sabe até conseguirem um emprego em outro lugar. Estamos aí recrutando colunistas. Se você já escreveu para algum lugar, ótimo, melhor ainda. Uhum. Você não vai ganhar nada com isso do mesmo jeito. Uhum. Exato. Você vai ganhar fama e poder. Exato. Quiçá, então, quiçá, uma mulher. Não, é difícil. Então, agora, primeiro e-mail da noite vai para... Vamos rodar a roda da fortuna e descobrir para quem vai. Aí, vou aproveitar que eu estou com o microfone de lapela aqui. Vamos ler o primeiro e-mail. Não, vamos lá, Gordo, de 1 a 3, qual número você escolhe? Eu escolho o Reinaldo. Tá, Reinaldo, tá. Qual o primeiro e-mail da noite? Primeiro e-mail da noite veio de Wanderson Andrade Madeira. Madeira? Madeira? Então, ele falou o seguinte: boa noite, pessoal, meu nome é Wanderson de Ubá, MG. Ubá. Minas Gerais, né, cara? Que nome legal, hein, cara? Pera aí, é Minas Gerais ou Mato Grosso? É Minas Gerais, MG. Mato Grosso MT? É. Exatamente. Mato Grosso é MT, Mato Grosso do Sul é MS e MST é Movimento Sem Terra. Tem tudo a ver com Minas Gerais. Então, tá certo, bora lá, Reinaldo. E falou aqui o seguinte: primeiro eu queria parabenizá-los de modo geral pelo cast. Sempre muito engraçados, boas escolhas de assuntos informativos. Depois, gostaria de dizer que este é o meu podcast preferido e o assunto que mais gostei de hoje foi a infância na TV aberta. Hoje não, né? Até hoje, né? Muito bem. É, né, seu gordo? Enfim, seu merda. Mas o que realmente me incentivou a escrever este e-mail foram suas aberturas, as suas introduções. Ah, olha só, alguém que está elogiando as introduções, que dá tanto trabalho para editar, meu Deus, meu senhor. Então, pessoal, elas são hilárias, morro de rir com elas. Sendo que as melhores foram do Fair Tale do Super Campeões. É isso aí. Super Campeões, espetacular também. Essa é do Harry Potter. A gente botou no mudo e ficou rindo enquanto o Magal fala. Pô. Bom, pessoal, é isso. Continue o bom trabalho e até mais. Até mais, meu brother. É, Magal, segundo e-mail da noite. Segundo e-mail do Renato Nascimento Parussolo. Parussolo é um nome. Que é isso? É um nome italiano? Parussolo. Parussolo. Dominique de Coco. Dominique de Coco. Parussolo. Renato Nascimento Parussolo fala aqui: olá, amigos afogados. Acompanhem o podcast desde o começo. Você tem que ler com sotaque italiano, cara. Woohoo! Here we go! Olá, amigos afogados. Acompanho o podcast desde o começo, mas sempre tinha vergonha de mandar os e-mails. Ah, Renato, por que você me trata com tanto desrespeito? Principalmente no podcast sobre traumas. Pensei em mandar alguns traumas, mas fiquei com medo e muita vergonha porque são muito bizarros, capite? Resolvi mandar só agora porque já me sinto muito confiante. Muito interessante o assunto Harry Potter, barabim. Gosto muito da série, pessoalmente dos livros, porque quem já leu os livros sabe que os filmes pecam em muito detalhe. O cara tá ficando velho e tá se peidando, né, pô? Olha, ele é italiano mesmo, ó. Tinhas assistido até o quinto filme e parei. Pois comparado com o livro, o filme da Ordem da Fênix me parece ter 15 minutos. Mas depois de ouvir os podcasts, resolvi voltar a assistir os filmes. Erro, era pra você ter lido os livros. Ele leu. Ele falou, né? Em apenas um final de semana, assisti os últimos três que faltavam. Veredito. Os livros são bem superiores. Verdade, olha aí. Rocambole. Gostei muito dos podcasts, mas acho que vocês deveriam também fazer um com outros assuntos relacionados ao universo Harry Potter, como animais mágicos, feitiços, lugares e outras curiosidades sobre este vasto universo criado pela J.K. Rowling. Cara, o Renato, três episódios. Exato, cara. 9 horas de duração. Se eu não me engano, é o B que fala sobre as criaturas e o... Não, é o A. Não, é o A, é o A. Assim, tipo, nunca mais você vai ver Harry Potter aqui, foi mal. Mas eu não aguento mais esse bruxo. Pra quem ainda não viu, né? Pra quem só viu o C ou só o B, a gente tem o A, o B e o C. O A, a gente fala sobre a própria autora, né? E o universo que ela criou. Fala sobre as magias também, fala sobre a escola, fala sobre toda a história do universo. O B, a gente fala mais sobre os personagens em si, tanto os principais quanto os secundários. E o terceiro, a gente fala sobre as plots de cada filme. E, porra, pra que mais, cara? Você tá maluco? Tá maluco, cara? Tá. Porra, e tu é italiano, cara. Vai ler Dante Alighieri. Não vai ler Johnny Rowling, não, porra. E eu vou ler aqui o terceiro e-mail da noite do Thiago M. Thiago Mota? É, ele mesmo. É. E aí, galera do Afogados? Sou Thiago Mota, tenho 15 anos, ouço o podcast desde o terceiro. sobre infância na TV aberta. Olha aí que sucesso esse programa. Pois o pessoal é. Fala que mais gosta. Inclusive a parte 2, um dia vai sair, né? Desde esse fato, comecei a acompanhar o podcast e ouvir os anteriores também. Que só eram 2, no caso, né? Mantenho-os baixados no meu computador para repassar para outras pessoas. Bacana. É isso aí, você está muito certo de fazer isso, continue fazendo isso e fale para seus amigos também fazerem isso. Vamos criar uma corrente, sabe? Pois eu gostei muito. Compre livros na Saraiva também, que é uma ótima loja. Exato. Peraí, aí, calma, ele vai fazer isso naturalmente. Conheci o podcast pelo site N Merda, que também acompanha, olha aí. Esse é o duplo fã, Magal. Me autonomei o F5 do site. De 5 em 5 minutos eu acesso a página e também a da Afogados. Então ele tá ali lendo aquelas tirinhas. Então você é responsável por todas as minhas milhares de visitas diárias. Muito obrigado. Faz o cálculo aí, veio de quanto? De 5 em 5 minutos, uma page view dele, aí você vai. Me sinto honrado que vocês me sigam no Twitter, que é isso, cara, besteira, todos os nossos ouvintes são importantes pra caramba, falando sério agora. Não acesso muito e gostaria de agradecê-los por me fazer rir nas... Como assim? Eu não acesso ao Twitter, eu acho. Ah, sim, certo. De agradecê-los por me fazer rir nas tardes tediosas dos domingos. Domingo é chato pra caramba domingo mesmo. Domingo é puta que pariu. Ainda bem que a Afogados tá te ajudando nesse dia difícil. É. Este é meu primeiro e-mail, mas tentarei manter contato. Que bom, velho. Também gostaria de fazer um pedido sobre o assunto dos próximos casts. Recomendo-lhes um tema de alguns animes shonen. Shonen dá um episódio, dá uns 3 episódios só de shonens, hein? O que você acha, Magal? Eu não acho que a gente possa... A gente pode falar dos animes isoladamente, não do gênero shonen. Porque tem muita coisa em shonen, caralho. Porra. Não, mas eu tô falando assim, pegar os shonens menores e fazer um... Dá. Tá, sim. Vamos analisar aí. Ou também um anime que gostei muito, cujo nome é impronunciável. Caso... Nunca ouvi falar. Exato. Eu vi, assim, umas fotos, porque ele é o nosso ouvinte, né? E veio aqui uma sugestão de tema, não podia ignorar. Mas, assim, tem cara de ser muito ruim, cara. Foi mal. Nichijou. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Vai. Avaliação o tempo real do Magal. Tempo real. Música de elevador aí, por favor. Velho, puta. A galera do 4chan adora essa merda. Nossa, até. Falei do 4chan, veio um. Não deveria ter feito isso, né, cara? Não deve. Pois é, os caras estão tentando me impedir. Mas Nichijou é um daqueles que fazem sucesso no Japão, porque tem meninas bonitinhas fazendo coisinhas bonitinhas, sabe? Meio aquele Azumanga e tal. Mas é bem animado, a animação é boa, e as piadas são infantis, e não, velho, não vai rolar não, foi mal. Também tem o Game of Thrones e o Spartacus, que o Spartacus eu não sei, mas o Game of Thrones com certeza vai ter um episódio aí, cara. Mas não é assunto demais? Não, pode mandar sempre sugestões de temas, que é uma coisa que a gente bate muito a cabeça, mas só não vê os seus animes. Você não sabe como é sofrível pra gente achar tema. Agora é só não ver com seus animes da bagaça de não sei aonde, cara. Também tem um e-mail aqui do César, que ele envia um final alternativo do Harry Potter. Ah, sim. Verdade. Esse final alternativo, Gabriel, assim que a gente terminou de gravar o programa, né, de Harry Potter, porque esse é um canal americano que ele faz, o cara assiste os filmes, ou os jogos, ou qualquer coisa, e ele inventa uns finais alternativos que ele achava que ia ser legal, cara. E eu acompanho esse canal há muito tempo, é How We Should Have Ended. Se vocês quiserem seguir o canal do cara aí. E, porra, assim que eu terminei, assim que a gente terminou de gravar, cara, eu assisti esse vídeo e eu ri muito. Eu queria ter muito assistido essa porra antes de ter gravado pra comentar. Mas então fica aí, ainda bem que o cara puxou esse link, porque o vídeo vale muito a pena. E aí, vocês repararam que é mais ou menos o que eu tinha planejado, né? O que eu falei lá. Não. Só é um pouquinho melhor, porque realmente o Vira-Tempo é um artefato mágico melhor do que a capa, né, velho? Melhor do que a varinha, melhor do que tudo o Vira-Tempo. E você viu lá, né, o cara, evidências removos, né? Removos evidências. Então valeu, galera. Até semana que vem. Até mais. Bro! Salve esse homem, Magal. Santo... Oi? Magal, não deixa mais o Reinaldo fazer. O quê, velho? Fazer o quê? Gil. O quê? Faça aí, Reinaldo. Faça aí. É o quê, cara? Tá triste. Eu acho que tá ruim. O que é? Você é o Gil. Tá triste, cara. Mas, assim, de uma forma que parece que você fez. Poxa. Vai, peraí que eu vou fazer. Você já perdeu o controle. Bora, galera. Tem que ir embora, mano. Tá certo, Vanessa, você é o maior amigo. O Gil é você, mas depois a gente pode botar como crédito do Reinaldo. Mas tá, eu não entendi porque você tá rindo ainda. Faz aí, que você vai entender. Faz aí. Faz aí pra você ouvir na edição. Vamos agora! É o bom, é a Babidi, né, velho? A Babidi. Exato, é o Babidi. Magibu, né? Vamos agora! Não, chega aí. Existe uma corda vocal no meio que o Reinaldo não consegue atingir, cara. É incrível. Não, peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Vamos agora! Parece que você tá botando a boca. Deixa eu fazer aqui. Vai. Eu realmente fiz isso.